controle, não deixar de se mover. 208, voo 98, nono. 3 Salvador, bom dia, voo 98, nono. Bom dia, voo 189, vou começar a trabalhar no Metrolar e estudar aqui, voo 1 para o 3, 4, 5. 340, Argo, autoriza voar Argo, Elefa, voo 189? Após 2007, voo 189, muito obrigado, Elefa. Elefa, após 2000, voo 189, obrigado. Boa noite, não, não. Seria possível colocar com o centro valítico já em interceptar a aerovia? Aguarde, boa noite, não. frequência 1.28.35, alterna 1.28.1. Bravo, Cruzeiro no meia, Foz, 1,60 Confins, CCP Chamote, Cruzeiro 3-0, Tite, o nível 3-6, saída Salvo 1, Leda Mótila, decola pista 0, primeira curva direita. Responda 5275, controle 1208. 4, ponte da Cidade Chame 2, Santa Júlia, Materna, Checkpoint pronto. O ponto de espera, Marius 04, Santa Júlia 0. 01, autorizado, linha de falar 30, 080 graus, 89. Corre 961, direita após decolagem, seguida Sambo 1, transição Doppler. Posição Doppler, intercepta 2144, sete ordem do plano de voo. Adiciona 5411, controle 12, décimo small 8. Correto, controle de estacionamento. Brasil, aeronave autorizada, nível 3280, escala do sistema Zero, primeira curva à direita, na subida Sambo 1, transformação, as motivações do 1-0, aí sai da alta do plano de voo. Quase de transporte, ficou 4 no 5 e controle 1-2, é que não é. Eu vou utilizar o